Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Estão a começar 50 minutos dedicados à investigação e produção de conhecimento científico em Portugal. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva e FEDER. E chegamos à última emissão, Ciência em Sintonia. Agora, vamos olhar para o futuro da UTAD. Fontinhas Fernandes, reitor da Universidade Transmontana, vai traçar-nos as grandes linhas que deseja ver seguidas no campus de Vila Real e não só. No plano estratégico, tem o conceito de um ecocampus, uma universidade verde que respeite e fomente as boas práticas ambientais, como, por exemplo, acabar com a cultura do papel e a respectiva impressão. Também práticas de mobilidade automóvel reduzida no perímetro da universidade e muito mais. Tudo isto inserido na grande reforma da rede de ensino pensada para Portugal. Em Trás-os-Montes, privilegia-se a aliança com outros ensinos superiores do interior. Vamos escutar já a seguir. Esta emissão de Ciência em Sintonia vai dar-nos a conhecer o reitor e as grandes linhas programáticas da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eleito por unanimidade em meados de 2013, Fontinhas Fernandes aposta em múltiplas parcerias regionais, nacionais e internacionais e defende que a instituição deve ter quatro grandes agendas estratégicas: ensino e formação, ciência e tecnologia, desenvolvimento económico e social e também organização, gestão e sustentabilidade. Natural de Guimarães, Fontinhas Fernandes tem dedicado a carreira científica e académica à região de Trás-os-Montes, para onde se deslocou em 1979 para frequentar o então Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro. Doutorou-se em 1999 e é professor catedrático de Bioquímica Ambiental desde 2008. Desempenhou na UTAD cargos de crescente responsabilidade. Foi diretor de curso e de departamento, pró-reitor e presidente da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente. Na área científica, o percurso foi centrado no domínio da bioquímica ambiental. Fontinhas Fernandes é também o responsável por diversos projetos de ID e publicou mais de 100 trabalhos académicos, incluindo livros e capítulos de livros, artigos e comunicações, incluindo mais de 60 artigos publicados em revistas internacionais. Agora, vamos deixar o próprio reitor da UTAD explicar o que defendeu para a Universidade no momento de ser eleito e também vamos escutar o que tem feito nesta primeira fase do mandato. Embora tenha tomado posse há muito pouco tempo, a Universidade já tem um plano estratégico aprovado. Em 3 meses, um grande número de pessoas que integram esta academia, estamos a falar de mais de 300 pessoas, apresentaram, estiveram envolvidas na elaboração, na construção de um plano estratégico que nós intitulamos uma Universidade Verde, a Green Academy. Esta vai ser a nossa bandeira, associada a uma forte ação social e em que nós considerarmos que 4 questões fundamentais do ponto de vista da nossa estratégia. Queremos construir uma nova trajetória da Universidade de envolvimento coletivo, de toda a Universidade, visando a sustentabilidade. Segundo, queremos afirmar como uma comunidade de aprendizagem. O que é que eu quero dizer isto? Uma universidade em que existe uma forte participação dos docentes, dos não docentes, na academia, mas também do exterior. Uma universidade que seja sustentável, transformar o campus onde estamos inseridos num ecocampus, e não posso esquecer que estamos inseridos no maior jardim botânico da Península Ibérica e queremos que toda a atividade da Universidade se paute pelas boas práticas ambientais e uma Universidade em rede. Queremos com isto dizer que a Universidade tem que se afirmar como o vértice interior do triângulo de instituições de ensino superior da Zona Norte. E porquê o vértice interior? Porque a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, além do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento, tem um papel ativo no território. E, portanto, no âmbito da NUT2, queremos ter esta afirmação como uma universidade virada para o território e tem que ter uma forte interação com o triângulo que envolve as empresas, as autarquias e outros poderes públicos e o sistema científico nacional. Estas são 4 linhas fundamentais deste plano estratégico que acabamos de aprovar. É isso exatamente que faz a diferença entre aquilo que são as pretensões de uma universidade do interior, que tem, digamos, de lutar com armas diferentes das que estão nas zonas mais urbanas. Exatamente. Se nós, do ponto de vista da reforma do ensino, achamos que a reforma deve ser feita do ponto de vista das NUTES 2, da região norte, portanto deve existir um entendimento entre as três universidades de uma forma mais colaborativa e em que exista uma regulação e uma forte cooperação do ponto de vista na elaboração de um plano de internacionalização, numa forma partilhada dos serviços de ação social. Há muitas outras formas de regular a atividade das universidades na região norte. Não podemos esquecer o território e, por isso, com as universidades da Beira Interior e da Universidade de Évora, já apresentamos à tutela uma disponibilidade para colaborar no próximo quadro comunitário. E definimos, por exemplo, quatro questões fundamentais. As universidades no âmbito do Portugal 2020 ou da Europa 2020, as universidades daquilo que tenho vindo a denominar o Arco do Interior, podem ter um papel ativo promovendo o envolvimento na competitividade das empresas regionais. Por outro lado, não podemos esquecer que dentro deste país interior há capacidades, como é o caso do Douro, de promovermos a atração de investimento internacional, como tem vindo a ocorrer. Segunda questão, as universidades podem ter um papel ativo na promoção, no uso sustentado dos recursos naturais e do património. Uma terceira linha de orientação que consideramos em que podemos ter um papel fundamental é inserção das autarquias ou das comunidades intermunicipais em estratégias de desenvolvimento económico regional. É preciso criar emprego, criar empresas para podermos fixar a população. Isto é fundamental, até porque os dados que foram apresentados muito recentemente num estudo apontam para que em 2040 o interior perca 25% da população e em 2100 75%. Ou seja, Portugal está a caminho de uma macro-região situada entre Lisboa e a Corunha, com dois grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, e um interior desertificado. E, portanto, é preciso pensar já que este novo quadro comunitário é fundamental para fixar pessoas e, por isso, a quarta linha em que poderemos intervir é em estratégias de empreendedorismo, não só de base tecnológica, mas também de base rural, porque o interior tem tradições rurais muito fortes, desde o interior de Trás-os-Montes ao Douro, à Cova da Beira, ao Alcoeva, muito próximo da Universidade de Évora. Por isso, achamos que as universidades devem ser ouvidas pelo ponto de vista de uma dupla tutela. Em termos de reforma de rede, é uma estratégia que tem que ser coordenada do ponto de vista da educação e da ciência, mas do ponto de vista do desenvolvimento tem que ser através do Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional. E é fácil esse entendimento, porque uma coisa são os grandes objetivos dessa rede de universidades do interior e depois aquilo que cada um habitualmente defende. Como é que está a ver esse processo de criação desse arco de universidades? No plano estratégico que definimos, dissemos que tinha sido uma universidade em rede e com geometria variável. Em rede, no quadro da Zona Norte, como eu disse, com a Universidade do Porto e a Universidade do Minho, para regularmos a oferta educativa de acordo com as necessidades da região. E esta regulação deve envolver outros agentes, devem ser criado um órgão em que deve estar presente a Comissão de Coordenação e outros elementos externos, e portanto isso já existe trabalho bastante elaborado para apresentar à tutela, embora seja necessário ainda detalhar com mais pormenores. Do ponto de vista interior, os reitores das universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade da Beira Interior e da Universidade de Évora, já expressaram um documento, têm um grupo de trabalho formado, que foi apresentado ao Sr. Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional e mostraram já a disponibilidade, caso ele entenda por bem, que poderemos traduzir o nosso documento estratégico em programas operacionais. Portanto, há um entendimento e isto é o que nós chamamos de trabalhar em rede de forma variável, em forma de geometria variável. Já foi referida à questão estratégica das parcerias em diversos níveis, regional, nacional e com instituições além fronteiras. É uma das linhas de futuro e uma das linhas programáticas da UTAD, olhando muito para o desenvolvimento económico e social. Reitor Fontinhas Fernandes, isso passa também pela abertura às empresas e pela difusão do conhecimento que se cria aqui na Universidade? É evidente que durante o percurso das universidades, com o aumento, com a massificação do ensino superior, a estratégia das instituições foi aumentar cursos, sem qualquer linha de pensamento coerente. E é essa nova estratégia, esse novo rumo que nós queremos dar à instituição. E por isso, nós pensamos que devemos reorganizar a oferta educativa de acordo com a procura, e quando me refiro à procura, nas áreas onde há emprego, e utiliza-se muito o termo empregabilidade, ou então onde é possível criar empresas. Por isso, a cultura empreendedora tem que ser uma linha mestra da nossa atuação. E temos vindo a colocar esta questão de uma forma muito clara, porque estamos, volto à questão anterior, estamos muito próximos de dar início às linhas orientadoras do Portugal 2020, do novo quadro comunitário. Repare, se nós formos analisar o investimento médio que foi efetuado nas instituições de ensino superior nos últimos 20 anos, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, verifica-se que cada aluno que saiu custou aos fundos comunitários cerca de 6 mil euros. E há outras instituições situadas no litoral onde o investimento foi mais do dobro. É evidente que estas instituições, onde houve investimento superior à da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, têm neste momento estruturas que permitam captar receitas próprias. E têm outro campeonato. E hoje não se olha para o percurso histórico, que foi o baixo investimento nestas estruturas, foi no elevado investimento que permitiu criar condições às outras universidades para captarem receitas. Portanto, em vez de estarmos aqui assim a pensar que somos maus gestores, devemos pensar que é necessário corrigir este trajeto, e é necessário que isto seja apresentado de forma clara à opinião pública, porque estamos à beira do início do novo quadro comunitário. Conclusão, quando fomos analisar o orçamento de 2013, comparativamente com o de 2012, quais foram as universidades que tiveram uma maior redução de cortes orçamentais? As universidades do interior. E porquê? Porque têm o maior peso do Estado. Portanto, a estratégia é sempre cortar aos mais pequenos, porque nos consideram menos competitivos, e nós somos menos competitivos porque houve menor investimento. Portanto, se querem fazer, se acham que nós continuamos a ser as âncoras de criação de emprego, de empresas e de atração de empresas para esta região, tem que ser feita esta correção no próximo quadro comunitário. E é por esta causa que me bato, que acho que em Portugal tem que existir um país mais coeso, mais solidário e mais inclusivo. E deixe-me dizer uma coisa, quando os países periféricos como Portugal criticam a Europa, em que é necessário investir mais fundos comunitários nos países pobres comparativamente aos ricos, deviam ter também um olhar interno para as diferenças intra-regionais, porque se Portugal apresenta indicadores baixos, apresenta baixos devido a este interior. Veja, a região de Lisboa está a 143 pontos relativamente ao PIB per capita. A região norte está muito acima da média nacional. A região norte apresenta-se como a região mais com indicadores mais reduzidos do ponto de vista socioeconómico, mas se formos analisar a área metropolitana do Porto, está acima da média nacional, e é com estes indicadores deste interior pelo qual nós lutamos que se reivindicam fundos comunitários, mas na altura da distribuição vejam onde é que eles são distribuídos, e andaremos aqui mais 20 anos a discutir se valerá a pena construir o túnel do Marão quando todas as estruturas viárias já estão construídas por este Portugal fora, por este litoral, e eu diria mais, se continuarmos neste caminho, se não existir uma inversão de política, então faça-se uma fronteira entre ricos e pobres no Alto do Marão. Qual é a expectativa ao assumir a reitoria da UTAD? Obviamente tem metas pessoais a atingir, desejos. Quando um dia deixar esta sala, o que é que, ao olhar para trás, o que é que gostava de ver? As minhas metas pessoais é sentido de missão. Eu estou aqui numa missão, que é unir a academia e dizer que é possível no interior, porque isto é possível noutros países desenvolvidos, existirem instituições de pequena dimensão, mas com um forte impacto no território. E, portanto, queria comprovar que é importante investir em massa crítica, em trabalhadores do conhecimento no interior, para tentarmos tornar um Portugal mais coeso, porque sou pena de termos duas grandes regiões de 75% da população ficar situada entre duas áreas metropolitanas. Eu julgo que ninguém se sentirá bem neste país, que quer se viva no Porto, quer viva em Lisboa, ter um território todo abandonado. E, portanto, eu acredito que é possível fazer esta inversão, porque se nós caminharmos no mesmo sentido, caminharemos no sentido dos países subdesenvolvidos. E julgo que não é este Portugal que queremos. Começa, diz um grande pensador português, que começam a existir em Portugal demasiados Portugais. E é este Portugal que eu não quero. E para isso é necessário unirem-se pessoas num projeto comum, coletivo, sustentável e acreditar. Para tal é necessário não ter projetos pessoais, mas projetos coletivos e sentido de missão. A carreira científica e académica do reitor Fontinhas Fernandes está intimamente ligada à região transmontana e, claro, à Universidade de Trás-os-Montes. Vamos entrar agora por algumas questões mais pessoais. A ideia é conhecer o outro lado do reitor. O meu percurso sempre foi efetuado nesta universidade com pequenas interrupções do ponto de vista de investigação em idas ao estrangeiro. Portanto, durante o meu percurso académico, ocupei diferentes lugares simples da universidade. Toda a vida tive uma atividade intensa do ponto de vista de letivo, do ponto de vista da investigação, e foi algo que interrompi agora para dar início. É a primeira vez que deixei de dar aulas desde que iniciei a minha carreira académica em 1985. Portanto, diria que sou uma pessoa simples, que disponibilizou a vida e o tempo conjuntamente com muitos outros colegas para defender uma causa, que é a causa da sobrevivência. E quando nós utilizamos palavras como a sustentabilidade, se não existirem pessoas que disponham este tempo e tenham este espírito de missão e que sobreponham interesses pessoais, eu julgo que não é possível corrigir a trajetória, porque neste interior é tudo muito mais difícil. E por isso foi esse sentido de missão que me move na vida, que me mostrou, que me levou a mostrar disponibilidade para, durante 4 anos, tentar criar uma nova trajetória, um novo rumo. E por isso tenho vindo a fazer uma intensa atividade política, diplomática, de demonstrar que neste interior existem pessoas que se entendem em projetos que podem tornar o país mais solidário. Do ponto de vista pessoal, a sua área científica também, digamos, dá-lhe ferramentas para trabalhar estas matérias. Primeiro, desde logo, dá-me a experiência que tenho, além de ser da área das ciências agrárias, sou zootécnico, trabalhei em projetos integrados de desenvolvimento regional, portanto percebo o que é o interior do país, percebo o que é que as pessoas sofrem, e sofrem não só do ponto de vista do subdesenvolvimento, mas da falta de atenção. Por outro lado, o percurso na universidade, ao desenvolver ou ter ocupado diferentes cargos, percebi a orgânica da instituição e percebo quais são as debilidades, quais são os pontos negativos e que permitam ultrapassar. Por isso temos feito um trabalho muito consistente, elaborámos um diagnóstico, sabemos quais são os nossos pontos fracos, efetuámos um estudo comparativo com as outras instituições, ainda há pouco mostrei números, e agora estamos a apresentar as medidas para corrigir o que está mal. Por outro lado, uma atitude mais proativa. Não é dizer mal de qualquer governo, dizer mal de qualquer instituição. O nosso objetivo é apresentar, mostrar disponibilidade à tutela, qualquer que seja a área, dizer: estamos aqui com projetos, queremos ter uma atitude colaborativa com as empresas, com as autarquias, com o Poder Central, com o Poder Regional, através da CCDR. E é esta atitude que nos move, é este sentimento que eu sinto na academia. Quando uma academia que tem 1000 funcionários, entre docentes e não docentes, e em que cerca de 50% se envolveu na construção de um plano estratégico, demonstra mesmo que é um projeto coletivo. E eu sou o porta-voz. Viu nascer o projeto da UTAD. Acompanhei, não o vi nascer, mas já estudei o suficiente sobre os motivos que levaram à sua criação. É uma universidade com uma forte ligação ao território, na altura através do desenvolvimento rural, agora através de outros formatos englobados no desenvolvimento regional, e portanto julgo que a universidade deve manter a sua matriz identitária, deve olhar ao seu percurso histórico, corrigir e não esquecer que tem uma forte missão de ligação ao território. Mais do que a progressão nos rankings internacionais, preocupam-nos as pessoas e o território. E como é que é o dia-a-dia de um reitor? É um dia-a-dia simples. É entrar na universidade às 12 horas, às 8 da manhã, e sair às 20. Fazer 12 horas seguidas, sempre que cá estou. Nos dias em que não estou cá, estou em diplomacia estrangeira, em reuniões, como estrangeira ou nacional, em reuniões sempre ao TAD, e é respirar ao TAD e tentar resistir e, do pouco tempo que tenho, dedico em pequenas visitas à universidade, à diferente estrutura, injetando motivação. Sempre com o princípio, máxima transparência, a maior comunicação, para as pessoas perceberem que nós estamos aqui para servir, e isso é que é o sentido de missão, e não para nos servirmos. Entre tantos cargos e distinções que fazem parte do currículo de Fontinhas Fernandes, foco uma, apenas uma dessas distinções, a Medalha de Ouro de Mérito Municipal de Vila Real, para citar o trabalho que o professor catedrático já desenvolveu nos projetos de biodiversidade, que permitiu à cidade de Vila Real obter o reconhecimento da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Agora, como reitor, Fontinhas Fernandes quer que seja a própria universidade um ecocampus com um plano estratégico de boas práticas ambientais. Acabar com a cultura do papel e da impressão é uma das ideias, mas não só. Para a mobilidade no interior do campus também há projetos, assim como a aliança com outros estabelecimentos de ensino superior. É a chamada investida das universidades do arco interior. São ideias que ficam desta conversa com o reitor, contributos de Trás-os-Montes e do Alto Douro para a reforma do ensino superior. E agora vamos conversar com Emídio Gomes. É o atual presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Já passou pela UTAD. É um caso de sucesso, uma figura muito ligada ao ensino e à inovação. Emídio Gomes é professor catedrático, já passou pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também pelo Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, na área da nutrição, crescimento e qualidade do peixe. É catedrático, professor catedrático desde 2000, tem um percurso rico e com diversas experiências nos mais variados níveis, no que tocam o ensino, mas não só, também o tecido empresarial ligado à investigação e inovação e tecnologia. E neste último caso, como dirigente, Emídio Gomes foi presidente da Agência para a Inovação. Hoje afirma que o paradigma do ensino superior mudou, aponta o ano 2000 como uma data de viragem mais séria, quando a universidade, no sentido mais lato, se encontrou com o mundo empresarial. Mudou e eu acho que está a mudar para bem, com dinâmicas mais acentuadas nos casos no que noutros, mas eu diria que todas no bom sentido. De uma fase em que claramente as universidades eram locais de formação, basicamente formação graduada e mais tarde formação pós-graduada. Quando eu frequentei a universidade entre 78, 83, 84, a formação em doutoramentos era ainda uma raridade. A maioria dos nossos professores não eram sequer doutorados. E caminhou-se no sentido de acentuar as componentes da formação graduada. Posteriormente, eu diria que a partir da final da década de 80, segunda metade da década de 80 e com especial ênfase na década de 90, com o início do programa Ciência, há uma grande aposta e uma grande dinâmica do ensino superior em Portugal virado para a matriz de investigação. As universidades como centros de saber, como desenvolvimento de investigação, com desenvolvimento do conhecimento. E finalmente, nos últimos anos, eu diria que a partir da década de 2000, o posicionamento das universidades na terceira dimensão da sua atividade, a relação com o tecido económico. E é aqui que estamos hoje em pleno, é aqui que estamos a afinar, é aqui que estamos a melhorar. E é aqui que há diferenças entre instituições, mas eu diria que o caminho tem sido um só. E hoje, felizmente, a matriz das universidades e o número de casos de sucesso e de direcionamento para a ligação ao tecido empresarial está a acentuar-se. Pode haver críticas, pode haver casos menos bem-sucedidos, mas isto ocorre. No meu caso pessoal, eu formei-me em Trás-os-Montes, onde ainda trabalhei 2 anos, vim para o Porto em 85, portanto eu diria que fiz o meu percurso académico na maior, agora já não é maior, mas foi durante tanto a maior e melhor universidade portuguesa. E sendo eu engenheiro de formação ligado ao setor agrário, cresci numa escola médica ligada à medicina e às ciências veterinárias, não é? Trazia já um bichinho, eu trabalhava em Vila Real num dos poucos setores que já tinha na altura alguma ligação ao tecido económico, eram os setores da vinha e do vinho na altura e o da nutrição animal, onde já me era incutido este espírito. Mas durante muitos anos, mesmo na Universidade do Porto, eu sendo engenheiro era visto como um caso não muito habitual de ligação ao setor empresarial. Eu colaborei desde mesmo no meu doutoramento com o tecido empresarial, fiz a minha própria experiência empresarial, ou seja, trabalhei na relação universidade-indústria, desenvolvi a minha startup, fiz carreira académica e nos últimos anos serviço público neste setor de transferência de tecnologia. Portanto, tenho uma visão relativamente privilegiada dos vários pontos do puzzle e como é que se está em cada um deles. E diria que as coisas têm evoluído num sentido positivo, embora reconheça que há ainda um enorme caminho a percorrer. Professor Emídio Gomes, ele defende a política de reforço das instituições de ensino superior que fazem o chamado arco do interior, porque afirma só assim, em conjunto, essas instituições vão conseguir fazer frente aos desafios que têm pela frente. A estratégia passa pelo entendimento. Tem que haver e, nomeadamente no interior da região norte, o eixo Vila Real-Bragança é decisivo. Você precisa de duas instituições bem articuladas e sólidas. Caso contrário, não há região. Isso para mim é muito, muito claro. E nós vamos saber fazer e saber encontrar o posicionamento, face a estas reformas que se vão fazer agora no governo, do ensino superior, o posicionamento da UTADO e do IPB, por forma a que eles se transformem em instituições cada vez mais sólidas e incontornáveis. Isto tem que ser possível. Não é uma questão que se ponha sequer. Seria trágico para a região que assim não fosse. É óbvio que tem que fazer escolhas. É óbvio que eu tenho uma grande expectativa que, por exemplo, no vinho e na vinha, a UTAD venha a ser uma referência global. É óbvio que eu tenho esperança que no agroalimentar a UTAD seja uma referência global no futuro. Emídio Gomes, um exemplo com a marca da UTAD, ontem estudante na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde também iniciou a carreira académica. Hoje, presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Vale a pena escutar e conhecer este percurso iniciado com a licenciatura em Vila Real. O mestrado no Porto, o doutoramento no Porto e em França. Depois fiz já ao final da carreira as provas de agregação na Universidade do Porto, de onde sou catedrático desde 2000, portanto já lá vão quase 14 anos, onde fui pró-reitor para as relações empresariais na Universidade do Porto, fui presidente do Conselho Geral da UTAD durante 7 meses, e apenas durante 7 meses, porque o lugar de presidente do Conselho Geral era incompatível com o lugar na reitoria da Universidade do Porto, e portanto apenas por isso, e portanto fui membro do Conselho Estratégico da Universidade do Minho, e colaborei nos últimos anos na recuperação da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica. Portanto, tenho um conhecimento muito detalhado do que é o ensino superior na região. E devo dizer-lhe que em qualquer um dos locais me sinto bem. O projeto mais importante é sempre aquele onde eu estou. E para mim é tão importante um projeto na Universidade do Porto, como é na UTAD, como é no IPB, como é na Universidade do Minho. Depois disso tudo, há que perguntar o que é que lhe falta fazer. Este trabalho agora, através da CCDE, é retornar a região uma região menos dependente de fundos comunitários a prazo. Ainda que sejam fundamentais esses apoios, e agora está a ser discutido. Nesta fase, até porque somos a região mais pobre, tem que ser. Mas o nosso objetivo não é continuar a ser pobres, é deixar de o ser. Uma em cada 20 crianças sofre de dislexia, ou seja, tem dificuldade em ler e compreender a escrita. A psicóloga Ana Paula Val chegou a esta conclusão depois de um estudo, o primeiro a nível nacional, sobre a prevalência desta síndrome em crianças portuguesas e as perturbações que gera no desenvolvimento. Ao telefone, a coordenadora do projeto começou por justificar o estudo. Permitiu perceber que em Portugal a prevalência da dislexia ronda os 5%, que é um valor que está inteiramente dentro do intervalo dos valores que são conhecidos em outros países da União Europeia, portanto, países que usam ortografias equivalentes à do português. Se quisermos dizer por outras palavras, numa turma com 20 crianças, existe uma probabilidade muito elevada de pelo menos uma dessas crianças ter dislexia. Esta conclusão é consequência de uma amostra de 1.460 avaliados nos concelhos de Vila Real e Braga. O trabalho foi distinguido em 2011 com o Prémio Internacional Seeds of Science, na categoria das Ciências Sociais e Humanas. Foi desenvolvido no seio da Unidade de Dislexia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É a única instituição de ensino portuguesa com uma unidade de apoio ao diagnóstico e acompanhamento de casos de dislexia. Pelo menos a diretora Ana Paula Val não conhece outra. Antes de sabermos os propósitos da unidade, vamos perceber, com a ajuda da psicóloga, o impacto desta perturbação da linguagem e cognição. Os indivíduos com dislexia, mesmo aqueles que tiveram intervenção, podem continuar a ter sinais, e normalmente têm sinais de dislexia, ao longo da sua vida. São normalmente pessoas que são mais lentas a resolver tarefas que tenham a ver com leitura e com escrita, tarefas que tenham a ver, por exemplo, com leitura de tabelas, horários, coisas desse género. São pessoas que muitas vezes têm um vocabulário mais reduzido e, por causa disso, acontece que muitos destes indivíduos com dislexia, inclusive, têm dificuldades em estabelecer relações intersociais. Portanto, a dislexia é uma condição permanente. Portanto, quem tem dislexia não fica sem dislexia. O que acontece é que quem tem dislexia e tem uma intervenção especializada capaz de fazer com que os efeitos da dislexia não sejam tão pervasivos, não sejam tão difíceis de suportar. Portanto, quem tem essa intervenção, quem tem a sorte de ter essa intervenção, acaba por ter um percurso escolar equivalente aos seus colegas. Em 2005 foi criada a Unidade de Dislexia em Vila Real. Pertence à UTAD, mas funciona fora do campus universitário. Está na Rua Manuel Cardona, em frente ao Instituto Português da Juventude. O objetivo imediato, logo no início, foi responder a uma quantidade enorme de pedidos que eu tinha para avaliar e diagnosticar crianças, jovens e adultos para ajudar as pessoas com dislexia. Entretanto, os objetivos foram se desenvolvendo para a investigação e para a formação também, a formação de psicólogos e de outros técnicos, como professores, terapeutas da fala, que estão interessados em aprofundar os seus conhecimentos nesta área. A investigação na área da dislexia é desenvolvida não apenas na unidade, mas em parceria com outras instituições. A diretora da Unidade de Dislexia chama a atenção para dados recentes conseguidos a partir de um trabalho de investigação conjunto com a Universidade do Porto. Mesmo ao nível de um conhecimento tão basilar que é o conhecimento de letras, as crianças que têm dislexia já têm dificuldades aí. Já não fazem o processamento das letras como as outras crianças sem essa dificuldade o fazem. Estas conclusões foram publicadas no final de 2013 na revista científica Developmental Science. Ana Paula Val aproveita agora para divulgar outro estudo feito em colaboração com uma equipa do Minho. Nós construímos uma bateria de avaliação da leitura. Avalia a leitura de palavras e a compreensão, que são os dois componentes essenciais da leitura. Isto significa que vai haver no mercado um instrumento que permite avaliar, portanto, os primeiros momentos da avaliação devem ser realizados, por exemplo, com esta bateria de avaliação da leitura, que é um instrumento que vai ser de grande, grande utilidade, porque não existe em Portugal quase nenhum. A especialista em linguagem e cognição acredita nesta bateria de avaliação da leitura como o primeiro instrumento de despiste. A dislexia é um problema que, para os especialistas, é possível verificá-lo relativamente cedo, e quando eu digo relativamente cedo é mesmo antes de começar a ler e a escrever, mas muitas vezes, se as crianças são, e normalmente são, crianças com inteligência normal, que aprendem matemática e aprendem outras matérias escolares, muitas vezes os seus problemas com a dislexia ficam um pouco mascarados, então muitas vezes estas crianças vão ficando para trás sem se perceber muito bem porquê, vão sofrendo com isso e mais tarde percebe-se que o facto de não conseguirem progredir bem na escola o facto de muitas delas acabarem por desistir da escola e mais tarde são também aqueles que têm trabalhos menos qualificados. A unidade, dirigida por Ana Paula Vale, presta apoio a disléxicos. Na tentativa de melhorar a qualidade de vida destes indivíduos, abre espaço à investigação. A professora adianta um dos novos desafios. Alguma coisa desta já vem descrita na literatura científica, mas ainda não é completamente compreendido, é o facto de os indivíduos com dislexia aprendem letras, aprendem a ler e a escrever rudimentarmente, digamos assim, mas há uma qualidade na leitura e na escrita que eles não atingem, ou que atingem muito dificilmente, e que tem a ver com o facto de processar padrões ortográficos maiores do que letras. Eu vou tentar explicar isto melhor, porque isto é um bocadinho difícil de explicar. Cada letra com que se escreve representa um som apenas. Mas repare que nós, em português, temos palavras cujas letras têm diferentes sons. Por exemplo, a letra O isolada lê-se U, a letra O no final da palavra lê-se U. Quando eu quero escrever, por exemplo, o som, imagine, a palavra comece e a palavra comece e a palavra come-se, têm todas sons muito, muito, muito, muito próximos, não é? No entanto, estas três palavras escrevem-se com padrões ortográficos diferentes. Ora, este tipo de complexidades ortográficas que a ortografia portuguesa tem muito, não? A ortografia portuguesa é considerada uma ortografia medianamente irregular, isto é, tem várias irregularidades do ponto de vista ortográfico, e portanto estas complexidades ortográficas são muito, muito, muito difíceis de trabalhar pelos indivíduos com dislexia. Justamente, nós estamos agora a desenvolver um projeto de investigação na unidade de dislexia, o nosso grupo, que é perceber quais são exatamente estas dificuldades, em que tipo de padrões específicos e padrões ortográficos específicos é que estas dificuldades ocorrem e porquê. A professora e diretora da unidade de dislexia da UTAD acrescenta agora um sublinhado no final desta conversa sobre investigação na área da linguagem e cognição. Isto leva a que os indivíduos com dislexia sejam mais lentos, continuem a dar muitos, muitos erros ortográficos e, portanto, não querem escrever, eles fazem tudo para não escrever, não é? E isso envolve uma série de limitações para a vida. E mesmo também esta dificuldade traz lentidão na leitura, porque quando aparece uma palavra com padrões ortográficos mais complexos, eles param. E essa lentidão na leitura leva a problemas de compreensão do que está escrito. Portanto, isto é uma bola de neve. Quando se fala de dislexia, algumas pessoas podem pensar que é apenas uma dificuldade de leitura, mas não é apenas. É de facto um problema que traz atrás de si uma quantidade de dificuldades que têm impacto negativo nas aprendizagens e nas relações sociais. É importante lembrar que uma em cada 20 crianças sofre de dislexia, ou seja, tem dificuldade em ler e compreender a escrita. A dislexia é uma síndrome para toda a vida, mas o diagnóstico atempado e o acompanhamento clínico reduzem os impactos negativos na vida pessoal, académica e profissional. É uma referência na Biologia Nacional e no ensino. Hoje é a secretária-geral da Academia das Ciências de Lisboa. Maria Salomé Paes fala com paixão do caminho que escolheu, o da investigação. Encontrou na Biologia Molecular e na Biotecnologia de Plantas a área de trabalho. Já lá vão mais de 50 anos. A curiosidade e o gosto pela observação trouxeram-na para a ciência. Se não se gosta muito da ciência, se não se tem permanentemente um espírito de "mas eu não sei isto, e eu quero saber isto, ou quero saber mais do que isto", se não se tiver essa atitude, não se passa. Chegou-se a um limite, que é o limite do QB. E, portanto, como isto me dá para ter um tostão, para fazer uma vidinha, mas nunca se passa daí. E, de facto, tem que se ter sempre aquela necessidade permanente e constante do saber mais, do querer mais, e do querer mais é querer ter mais saber, conhecimento e, sobretudo, ser um agente, continuar a ser um agente desse mesmo construção de saber e desse conhecimento. Aliás, repare, se não fosse assim, era impossível pensar que há quem queira saber mais, porque os que aqui estão reconhecem que, de facto, aquilo que sabem não chega. E permanentemente têm um convite permanente a saber mais, a vasculharem tudo aquilo que aí está, mesmo a saber mais do que vem no dia-a-dia, porque se recebe permanentemente nova informação, mas também daquilo que estava no passado e que ninguém tinha feito saber, mas que de facto nos faz muitas vezes perceber muita coisa que não percebíamos porque não conhecíamos a história. E, de facto, se não houver esse espírito de saber mais, nunca se sabe, para-se. Para-se no tempo e para-se no saber. Maria Salomé Paes vai buscar a infância às primeiras memórias científicas já ligadas à natureza. As minhas primeiras memórias científicas, olha, era sobretudo do saber, querer saber porquê. E é curioso, isto é de miúda de 7 anos, é de miúda de 7 anos que fazia o terror da minha mãe, do meu pai não, porque já não o tinha, infelizmente, mas da minha família, que era andar sistematicamente empoleirada nas árvores, a saber e a ver quando é que os passarinhos nasciam. Por uma razão simples, porque eu sabia que havia águias, naquele tempo ainda havia as águias, que pelo menos me diziam que eram águias, porque viram na volta, desaparecia uma galinha, desaparecia não sei o quê, e eu tinha um pavor que aqueles ovinhos tão pequeninos fossem comidos por... E então passava a vida a ver quanto tempo demorava e quando é que nasciam os passarinhos, e depois como é que eram protegidos, e se depois não vinham. E, portanto, era um pouco esse interesse enorme pela natureza, onde eu nasci, onde eu vivi, pela natureza e pelo despontar da natureza. Era o abrir da flor, era o picar do ovo, e era o proteger do ovinho da carriça, que me lembro perfeitamente, que eu perguntava ao senhor que tratava de lá do jardim e do quintal, dizia: mas ó, seu Francisco, o que é este passarinho tão pequenino? E ele dizia: ó, menina, é uma carriça. E eu lá, os ovinhos eram uma coisa minúscula. E pronto, eu penso que isto, como digo, não tinha, se tivesse 7 anos, quando muito, mas eu também devo dizer que parti a cabeça várias vezes a cair das árvores, mas pronto. Mas, de facto, era um pouco essa curiosidade de saber, afinal, como é que a vida, o que era aquele desabrochar da vida, da flor a abrir, que era qualquer coisa de espantoso. Eu hoje via fechada, amanhã já estava aberta, e então às vezes ficava ali assim a olhar, ou ficava a olhar, ainda tenho. Outra coisa era ver como é que os gatos bebiam água do lago. E aquilo fazia muita confusão, estendia a língua, mas como é que vem a água com a língua estendida ali? E há até uma fotografia, que por acaso tenho a fotografia, porque sempre gostei imenso de gatos, a fotografia e eu olhar muito curiosa em cima para o gato, e o gato ali com a cabeça mesmo junto do lago, e eu a tentar perceber como é que ele trazia a água para a boca. Mas pronto, são estas as primeiras recordações, mas de facto talvez tenha sido isso que me fez ir ter dois amores, que era ou a medicina ou a biologia. Das várias décadas de investigação, Maria Salomé Paes recorda o trabalho que mais a marcou: perceber o que está dentro de uma célula. Aquela que me fez vibrar muito foi a compreensão da célula. Os primeiros estudos que, na altura, eu comecei por fazer e que levaram à preparação da minha dissertação de doutoramento foi o ver, o começar a ver. Era a altura em que se decifrava a célula, em que se ia para o microscópio eletrónico, se passava dias ao microscópio eletrónico e se interpretava o que estava dentro daquela caixinha de Pandora que era a célula, e que ainda era muito mal conhecida, sei lá, descobria-se todos os dias uma nova estrutura celular, e de facto isso era a coisa mais extraordinária. E depois na sequência e entender afinal como é que aquilo que se via a duas dimensões, no facto que era uma estrutura tridimensional, e aquilo funcionava, e depois como é que funciona, e depois como é que vem, e como é que são as proteínas que são sintetizadas. Portanto, é todo este conjunto de percepção, afinal, de como é que a célula é constituída, de como é que ela é formada, e depois como é que ela funciona, e que esse funcionamento equilibrado produz a vida, leva a que haja vida e leva a que se tenha vida quando ele não é alterado. Foi isso. Eu penso que tudo o resto depois veio por uma questão de adaptação ao desenvolvimento sucessivo da ciência, mas a compreensão da célula, a descoberta da célula, e depois o seu funcionamento e a regulação do seu funcionamento com a biologia molecular e com todas as consequências que aí advêm. Mas eu tenho que remontar à célula e ao estudo da célula tudo aquilo que depois desbloqueou sucessivamente em mim o interesse sistemático e permanente de continuar a saber mais. Sempre mais, querer saber mais, e na ciência sempre desse lado, ainda que tenha sido questionada a mudar de área. Muitas vezes me diziam que porque é que eu não ia para a professora primária, e eu disse que não, foi sempre uma coisa que eu nunca quis, e portanto se me tivesse contentado com isso, não tinha feito, e assumi que era isto que queria e que era a vida que eu queria levar. Não foi, não posso dizer que não tive que fazer opções, que não tive que fazer sacrifícios. Não era fácil fazer 36 horas de aula por semana. Não era fácil fazer doutoramento ou ter essas aulas por semana e ir para o estrangeiro com data marcada para voltar, não é? E agora vai-se para o estrangeiro, fica-se por lá e gastou-se o erário, gastou-se a Portugal muito dinheiro, não é? Nessa altura não era possível. Eu tinha que vir quando me diziam agora está cá para fazer os exames, porque senão vai para a rua. E pronto, mas é uma questão de correr esse risco. Se era isso que eu queria, era isso que eu tinha. Depois havia outras pessoas que diziam, mas ganham muito pouco, ganham mais aqui ou ali. Quer lá bem saber, é isto que eu gosto. Maria Salomé Paz licenciou-se em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1961 e seguiu a carreira académica numa altura em que poucas mulheres o faziam. Eu lembro-me que na Faculdade de Ciências, eu quando era aluna da Faculdade de Ciências, havia duas professoras na Química, havia uma professora na Biologia, que era a professora Ciumara, na Química era a professora Branca e a professora... Ai, era uma outra professora de Química... que agora está-me a fugir o nome. Eram três, que eu me lembro. E depois, durante muito, muito tempo, eu ainda fui das poucas pessoas que ficou como assistente, que era rapariga, tinha na altura 22 anos. O acesso das mulheres ao ensino à universidade era muito limitado e, portanto, também não havia, não se podia dizer que houvesse grandes mulheres, ou houve grandes mulheres. A professora Branca foi uma grande senhora e uma grande professora e, portanto, houve grandes, assim como houve Maria Amália de Vasconcelos, a Carolina Micaelis, por aí fora, mas houve grandes mulheres, mas que não fizeram depois carreira universitária, não é? Agora, também contavam-se pelos dedos, e como a maioria eram homens, obviamente, se calhar a tendência era para recrutar homens, não é? Porque já eram poucas na frequência, porque obviamente às mulheres também não era muito bem vista, como todos nós sabemos, o sair de casa para uma vida mais... E os maridos também não gostavam, e por aí fora. Portanto, havia os condicionalismos da época. Deixando de haver os condicionalismos da época, eu acho que não há razão nenhuma para que não haja acesso perfeito, idêntico. Não. Na altura era uma questão, olha, era uma questão geracional, era o tempo. Eu talvez tenha sido um bocado atrevida, porque de facto também na altura não havia mesmo muitas raparigas no meu curso. Havia, também éramos poucos, éramos muito poucos, éramos 60, acabámos o curso 9, E desses 9, não sei se eram 3 raparigas ou coisa parecida, de maneira que... E dessas 3 sobrevivi eu na universidade. Maria Salomé Paz nasceu em Lisboa, tem 70 anos, é a atual secretária-geral da Academia das Ciências de Lisboa, uma instituição com 235 anos de história ligada à investigação científica e ao estudo da língua e literatura portuguesas. E hoje, tantas emissões depois, colocamos um ponto final nesta série de Ciência em Sintonia. Ao longo de tantos dias, de muitos programas, procurámos dar a conhecer este Portugal académico e científico, nem sempre conhecido, mas de um valor tal que não pode passar despercebido. Ciência em Sintonia, uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Tivemos os apoios da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional.